1999. Honestamente falando, Sobradinho, Distrito Federal, abriu pro rap. Primeira edição, manos de todos os lados, 26 graus. 54 grupos de Minas, Goiás, Distrito Federal, Canja das Feras de Cima, sucesso total, paz geral. No instante, espetáculo à parte, duas minas se agarram, vai a geral. Lição de moral, legal. No palco, vontade, garra, talento e tal. Jurados, muita atenção, performance, harmonia, é instrumental. Nota máxima pra letra e vocal, difícil escolha. Voto imparcial, 10 da noite. Começou 10 da manhã, expectativa geral. Resultado afinal, alicerces da vida, pontapé inicial. Caçadores de harmonia, advertência moral. Consciência de rua, DFMCs mereceram legal. Já bati a saudade, abriu pro rap. No próximo ano em circuito nacional. Vencer, o objetivo de todos. Participar é a prova da capacidade de vencer. Vão na paz, manos. Deus sabe o que faz. Aqui quem fala é sob suspeita.